Quarto Andamento com Joana Santos. Boa noite. Seja bem-vindo ao programa Quarto Andamento. Esta é a última edição do ano de 2011. A próxima edição irá ocorrer no princípio do ano de 2012. A nossa edição tem hoje apenas uma intervenção e traz-nos uma grande obra. Vamos ficar com a Sexta Sinfonia de Beethoven. É esta a obra que lhe proponho para esta noite. Voltarei na próxima edição, já no ano de 2012, na próxima quarta-feira, às 23h, aqui na sua Antena Web. Fique bem e uma boa entrada no ano de 2012. Até à próxima quarta. Boa noite. Thank you. Thank you. Quarto Andamento com Joana Santos.